dia, amigos da Rádio Difusora de Mirassol. Inicia-se neste momento mais um programa Fonte Viva. Programa este com conteúdo espírita, baseado na doutrina codificada por Allan Kardec sobre a responsabilidade da Associação de Divulgação da Doutrina Espírita, ADDE, sediada em São José do Rio Preto, e com a proteção do nosso Divino Mestre Jesus. Conforme o nosso Mestre nos ensinou, iniciamos nossas atividades nesta manhã, proferindo a nossa prece de agradecimento. Vamos elevar os nossos pensamentos na busca do nosso Divino Mestre Jesus, para agradecer pela bênção deste momento, agradecendo, Senhor, também as bênçãos de todos os momentos. Estas bênçãos que nós recebemos a todos os instantes, nós não precisamos nem pedir, mas, Senhor, nós necessitamos agradecer. Pois são tantas as bênçãos que o Senhor nos manda, a bênção da amizade, a bênção do lar, a bênção da família, a bênção do trabalho, a bênção da saúde perfeita, da visão perfeita, da audição. Tantas bênçãos, Senhor, que nós nos sentimos pequenos, pois o Senhor não se esquece de ninguém. A lei do Pai se processa automaticamente, amparando a todos. O que nos alegra e nos felicita, Senhor, é entendermos desta lei, entendermos o teu amor, que o Senhor não se esquece de ninguém, que nós não precisamos agradá-lo para que o Senhor nos contemple. É automático a lei do Pai a nosso favor, através do Senhor, que esteve por aqui há 2000 anos. Ensinando, curando, amando, como uma lição para nós que deveríamos tê-la aprendido, mas que ainda hoje não aprendemos nem a agradecer-te, Senhor. Mas estamos fazendo um esforço, estamos tentando aprender. E agora, Mestre Divino, aceite estes agradecimentos. Que este dia continue radiante. Que todos nós que estamos em sintonia neste momento possamos também estarmos em sintonia com o Senhor, para sentirmos a tua presença mais de perto, para que a nossa alegria aumente, para que a felicidade que o Senhor falou, nós possamos encontrá-la. Guarde-nos então, Senhor, na tua inspiração, que a tua paz nos atinja, que a tua paz nos mantenha. Obrigado, Senhor Jesus. Que assim seja. Na manhã deste dia, nós reservamos esse espaço para a nossa entrevista habitual, contando hoje com o nosso companheiro de Líder Espírita, o Orson Peter Carrara, da cidade de Matão, trabalhador incansável na divulgação da doutrina espírita, com participação em diversas revistas, com publicação de artigos, palestras constantes em todos os locais do nosso imenso rincão. Bom dia, Orson. É com prazer que nós temos aqui conosco hoje para a gente bater um papo nesta manhã. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes do programa Fonte Viva, pela querida difusora de Mirassol. Bom dia a toda Mirassol e região. Bom dia aos companheiros internautas que nesse instante acessam e podem ouvir esse programa. Nossa saudação de um grande dia e de felicidade nesse instante que estamos juntos. Nós temos aqui umas perguntas para fazer. Você tem abordado com muita frequência o tema do planejamento reencarnatório. Nós perguntamos então, como surgiu a abordagem e a dinâmica que você tem usado? Pois é, Sérgio. A reencarnação, ou a pluralidade das existências, como sabemos nós que estamos envolvidos com o estudo espírita, constitui um dos pilares do espiritismo. Constitui um dos princípios doutrinários desta doutrina que nos clareia a vida, que nos ilumina o caminho. E a reencarnação, portanto, que é uma lei divina e que ensina que nós vivemos várias existências de uma vida que é única, não é mesmo? Este assunto é um assunto empolgante porque nos ensina a compreender os extremos, as diferenças humanas, as diferenças psicológicas, intelectuais, morais, e apresentando-se como uma oportunidade de aprendizado, como efetivamente é, nós ficamos a pensar em como apresentar esse tema de uma maneira que se tornasse, assim, bastante acessível à compreensão, principalmente usando uma dinâmica que a tornasse ser entendida visualmente. Então nós começamos a utilizar uma dinâmica, um exercício com os presentes, de fazermos uma abordagem inicial, teórica, sobre a reencarnação, seus princípios, o embasamento doutrinário nas obras básicas de Allan Kardec, e aplicamos uma simulação de como ocorreria o planejamento reencarnatório. Porque veja bem, meu caro Sérgio, nós estamos no planeta, não é por brincadeira e nem ao acaso. Todos nós que estamos no planeta Terra reencarnados, estamos sob vistas de um planejamento prévio, de algo que foi combinado antes, de algo que foi analisado com carinho, considerando vários fatores. Entre eles, o aspecto psicológico do ser, as suas tendências, as suas perspectivas, também toda a sua bagagem espiritual, moral, as suas experiências de vida, os vínculos com outros espíritos, os seus débitos, os seus créditos, enfim, toda a sua bagagem. E naturalmente também que os fatores genéticos. Leva-se em conta o que o espírito já realizou, a sua experiência de vida, o que falta realizar, e os mentores, os espíritos amigos que orientam a nossa vida, em debate conosco mesmo, naturalmente, programam uma próxima existência. Claro que existem as reencarnações compulsórias, que existem as reencarnações daqueles espíritos que não têm condições de participar desse processo de escolha, mas na maioria dos casos, de seres racionais que todos somos, esta escolha é feita com a participação do próprio interessado, levando-se em conta todos esses fatores, mas principalmente seus méritos, deméritos e necessidades. Então é feito um planejamento. E nós fazemos isso ocupando os próprios frequentadores da plateia, as próprias pessoas que estão ouvindo a plateia, simulando, embora superficialmente, o candidato à reencarnação e os integrantes da sua próxima existência, a começar pelos pais, naturalmente, necessários para que o seu novo corpo seja formado, e vamos andando na sua caminhada com os professores, com os irmãos, o casamento, os filhos, e demais participantes de uma vida para mostrar quanta gente faz parte de um planejamento reencarnatório. E ainda levando-se em conta, Sérgio, que cada criatura que faz parte da vida de cada pessoa também tem o seu programa próprio. E aí nós vemos a sabedoria de Deus que permite que as decisões, embora decisões individuais, do planejamento próprio de cada um, se juntem, porque nossas vidas estão muito vinculadas umas às outras, sem prejuízo do programa reencarnatório de cada um. Porém, como nós temos livre-arbítrio, as nossas decisões, as nossas atitudes interferem mutuamente nas decisões uns dos outros, porque nós não somos máquinas, nós não somos robôs. E aí as experiências do livre-arbítrio vão nos ensinando a viver. Então foi com esse sentido que nós temos abordado com muita frequência o planejamento reencarnatório com essa dinâmica, que é uma dinâmica bastante descontraída, diverte o público pelas situações inusitadas que surgem, mas permite uma visualização do que seria um planejamento. Isso tem sido bastante didático, trazendo muita alegria para nós na condição de expositor, descontração para o público que está ouvindo, e é uma forma dinâmica do povo guardar esse ensinamento da pluralidade das existências. É isso, Sérgio. Se tratando daquelas doenças que ninguém sabe de onde apareceu, o tema é a mágoa. Você disse que tem despertado muito interesse. O que tem ocorrido? Olha, Sérgio, eu comecei a falar sobre a mágoa depois que li o livro O Poder do Perdão, do Dr. Fred Luskin, que é um psicólogo americano que não é espírita. E começamos a abordar esse tema porque ele tem um capítulo específico sobre a mágoa. E temos abordado isso em muitos lugares porque no rol de temas que oferecemos para as cidades que nos convidam, existe esse tema, você sente mágoa. E nós temos nos surpreendido porque no rol de palestras, em torno de 12 temas aproximadamente, entre eles está o tema, a mágoa. E é o tema que é mais escolhido entre as cidades que participam, que nos convidam. E eles escolhem sempre esse tema. Está sendo campeão de solicitações. Está sendo campeão de solicitações. Então isso nos surpreende pelo interesse que o tema tem despertado. Como você mesmo disse na pergunta, muitas doenças têm origem desconhecida, mas uma das origens de muitas doenças é a mágoa engolida, o rancor preservado, viu? Orson, seu mais recente livro, Espíritos Quem São? O que fazem? Onde estão? Por que nos procuram? É recém-lançado pela Mitos Editora, tem alcançado boa repercussão no movimento espírita. A que atribui? A aceitação do livro é porque as pessoas estão dizendo que é um tema muito didático da maneira como está escrito. Eu não esperava que a reação fosse nesse sentido, porque escrevemos um livro com simplicidade, com objetividade, e a aceitação está sendo muito boa. As pessoas têm comentado sobre a objetividade, a clareza e principalmente essa face didática com que o livro se apresentou. Para mim foi uma surpresa, porque consideramos que é um trabalho simples. Foi isso que nos trouxe assim, uma certa surpresa. E está tendo muito boa aceitação, realmente. Qual a motivação para o título e o conteúdo? Porque nós temos visto que o tema espíritos ainda causa medo em muita gente, inclusive nos próprios espíritas. Medo da morte, medo de espíritos. E motivado pelo conhecimento espírita, nós quisemos fazer algo que extrapolasse o movimento espírita, que fosse além do próprio ambiente espírita, justamente para atender o grande público, porque essa temática é atual, está despertando interesse, e esta foi a maior motivação, o próprio conhecimento espírita e o objetivo de atingir o grande público para tirar esse misticismo, esse medo que envolve o termo espíritos, porque na verdade todos nós somos espíritos. Em suas viagens para palestras, qual a sua constatação pessoal sobre o público presente? Porque a gente também faz palestra e a gente vê que o público, a grande maioria do público das casas espíritas, é aquele público flutuante, que vai lá para assistir palestra, tomar passe e ir embora para casa. Qual é a tua opinião? Olha, Sérgio, o que temos notado no público presente nas palestras é o público em busca de respostas e de conforto. E, então eu tenho notado que muito mais do que falar ao intelecto, muito mais do que tentar explicar sobre perispírito, fluido vital e outros temas mais profundos, nós temos que falar ao coração das pessoas que ali estão, sensibilizá-los. O povo está em busca de conforto e de resposta diante de tantos embates que a vida está oferecendo. Essa é a minha constatação pessoal nas minhas viagens e nas palestras que temos feito. O povo precisa de atenção, de alguém que lhes ouça, de carinho no trato, para que nos tornemos próximos do público, dirigentes e expositores. Orson, nós sabemos que você recentemente esteve na África. Qual a experiência que gostaria de transmitir aos nossos ouvintes? A experiência que gostaríamos de transmitir aos ouvintes sobre essa viagem, que para nós foi marcante, foi extraordinária, foi de que nós somos muito felizes no Brasil e não sabemos. Porque as dificuldades sociais enfrentadas pelos nossos irmãos dos países africanos são muito mais imensas do que as dificuldades sociais do Brasil. E nós aqui somos felizes porque temos a doutrina espírita com todo esse potencial, com todo esse conhecimento à nossa disposição. E os nossos irmãos lá, sabe qual é a maior dificuldade dele, dos irmãos espíritas? Porque lá tem apenas um centro espírita em cada um dos três países que nós visitamos. Porque a grande dificuldade deles é importar livros devido ao frete, ao custo do frete de importação do Brasil. Então, a experiência deixou muito patente isso. Nós temos o espiritismo à nossa disposição, tá? Para levar essa mensagem de consolo e de esclarecimento a quem, ao invés de ficarmos com bagatelas, com coisas que não levam a nada, é preciso levar conforto aos corações. Essa é a constatação que nós trouxemos. Você se apresenta como um entusiasta divulgador, escreve, faz palestra, é entusiasmado pela comunicação via internet. De onde vem esse entusiasmo? Olha, Sérgio, acredito que esse entusiasmo vem da própria índole do espiritismo, que por si mesmo é altamente uma comunicação. O espiritismo surgiu pela comunicação dos espíritos e toda a sua filosofia é difundida pela comunicação espírita, escrita e falada, e isso para mim é um tesouro, e eu me entusiasmo realmente pela divulgação das boas ideias. É um alimento para mim pensar no poder da comunicação. Esse entusiasmo vem do próprio conhecimento que o espiritismo traz, no intercâmbio das ideias. A experiência de articulista, então, em jornais e sites, trouxe-lhe qual vivência que você gostaria de relatar? A principal vivência de palestrante e articulista da imprensa espírita e também da imprensa não espírita, a alegria do retorno do público. Porque o público entra em contato, recebe muitos e-mails, recebe muitas cartas, telefonemas, e isso é uma fonte de muita felicidade para mim, porque eu gosto muito de gente, gosto de comunicar-me, gosto de conversar, de escrever, então isso tem sido uma fonte de muita felicidade para mim. E o movimento espírita? Você que anda muito, fala muito para o público, suas palestras, em sua opinião, como vai o movimento espírita? Olha, Sérgio, vai bem. Apesar dos problemas próprios da nossa condição humana, o movimento espírita vai bem, porque está amadurecendo bastante. Hoje valoriza muito o conhecimento trazido pela codificação. Então, os problemas que existem no movimento são problemas da nossa condição humana, de seres em aprendizado. Mas eu acredito que o movimento espírita, creio nisso, porque por toda parte que a gente vai, a gente vê trabalho, vê dedicação, vê desprendimento. O espírita trabalha bastante, então a gente vê o movimento espírita com olhos de alegria, de gratidão e de entusiasmo. Eu acho que vai bem. Uma última pergunta. Que destaque você traria aos ouvintes sobre a literatura espírita? Sobre a literatura espírita, eu diria ao ouvinte para que nunca deixe de estudar o espiritismo. Mas se algo eu posso destacar nos dias de hoje, além naturalmente do conteúdo da codificação espírita de Allan Kardec, eu gostaria muito de sugerir aos leitores, aos ouvintes naturalmente, que não conhecem, para que possam conhecer também a obra produzida pela médium Ivone Pereira, os seus romances, os livros que ela escreveu, a sua psicografia, são obras ainda desconhecidas de muitos espíritas e é de um conteúdo extraordinário. Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, ficou muito conhecido pela sua literatura incomparável, que nós temos que estudar, valorizar e divulgar. Mas eu gostaria de destacar aos ouvintes a literatura mediúnica produzida pela notável médium Ivone Pereira. Livros que ensinam muito doutrinariamente, transmitem muito conforto ao coração, uma obra Devassando o Invisível, por exemplo, que são obras que nos esclarecem inteiramente. Eu gostaria de deixar esse destaque aos nossos ouvintes, para que procurem conhecer as obras produzidas pela Pena Psicográfica da médium Ivone do Amaral Pereira. Nós deixamos a você livre mais um minuto. Se você tiver alguma coisa a mais para falar, esteja à vontade. Nós gostaríamos de transmitir aos nossos companheiros que nos ouvem em Mirassol e região, e também aos internautas conectados com este site e que estão ouvindo essa gravação, nós gostaríamos de dizer da grandeza e da beleza da vida humana. Viver é extraordinariamente belo, e a vida é muito valiosa para ser desprezada. Nós temos que valorizar as oportunidades, valorizar a própria vida, valorizar o conhecimento e trabalharmos pela felicidade uns dos outros, ao invés de retermos ideias, ao invés de mantermos posturas egoísticas, que seja a nossa postura uma postura de esperança, de alegria, para que as criaturas que conosco tomem contato melhorem a sua qualidade de vida e se sintam mais valorizadas. Essa mensagem que nós gostaríamos de deixar aos ouvintes e aos companheiros do programa Fonte Viva. Um nosso abraço a todos vocês, com a nossa gratidão. Um abraço, Orson, foi um prazer tê-lo conosco. Que Deus te acompanhe, te ilumine e que em muitas outras vezes nós possamos contar com a tua presença aqui conosco. Muito obrigado. Um abraço, Sérgio. Muito bom dia. Obrigado. Beijo, Deus, filho, vou estar. momento poético. Visto pode ser somente fenômeno. Ouvido pode ser apenas consolação. Vitorioso pode ser somente festividade. Estudado pode ser apenas escola. Discutido pode ser somente sectarismo. Interpretado pode ser apenas teoria. Propagado pode ser somente movimentação. Sistematizado pode ser apenas filosofia. Observado pode ser somente ciências. Meditado pode ser apenas doutrina. Sentido pode ser somente crença. Não nos esqueçamos, porém, de que o Espiritismo aplicado é vida eterna com eterna libertação. Emmanuel. Vigia a tua palavra. Não te habitues aos assuntos danosos para a tua alma. A palavra invigilante é reflexo do pensamento em desequilíbrio. O que dizes com frequência é o que terminarás por fazer. A educação do espírito também começa pela boca. Não te permitas a crítica destrutiva, o gracejo infeliz, o comentário leviano, a observação insensata. A palavra gera ideias em quem a ouve, tanto quanto as atrai em quem a profere. A viciação verbal é das mais difíceis de serem combatidas, porque exige perseverança no cultivo dos bons pensamentos. Quando não tenhas nada edificante a comentar, guarda silêncio. Não conspurques a fonte cristalina dos teus sentimentos com o lodo da palavra irresponsável. Sobretudo, a ninguém agridas com o teu verbo contundente. A palavra do bem em ação é força plasmadora do mundo melhor. Disciplina os teus pensamentos, disciplinando a palavra em teus lábios. Lembra-te de que um dia serás chamado a prestar contas, não somente do que fizeste, mas igualmente de tudo quanto tenhas induzido os outros a fazer, pelo que lhes disseste. Thank you. frase da semana. De coração elevado a Jesus, não temos por agora divisa mais nobre a recordar. Vivei-a na fé consoladora. Espiritismo é sol. Brilhai na sua luz. Evangelho responde. C- Sérgio, no Evangelho, no capítulo 25, buscai e achareis. Você poderia comentar para a gente a respeito desse assunto? No capítulo 25, buscai e achareis, nós encontramos, ajuda-te e o céu te ajudará. Jesus nos mostra que nós podemos pedir, nós podemos buscar, pois nós vamos achar. Nós pedimos e recebemos, nós buscamos e achamos, nós batemos e as portas se abrirão, porque a lei divina é perfeita. Nós temos que fazer por merecer. E lá está escrito então, também qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao seu filho quando este lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão, vosso Pai que estais nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhe os pedem. Sob o ponto de vista terreno, a máxima, buscai e achareis, é análoga a esta. Ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porque o progresso é filho do trabalho, e o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem não aplica sua inteligência senão à procura de sua alimentação, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Mas Deus lhe deu, a mais do que ao animal, o desejo incessante do melhor. E é este desejo do melhor que o impele à procura dos meios de melhorar sua posição, que o conduz às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porque é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Através das suas pesquisas, sua inteligência aumenta, sua moral se depura. As necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Após o alimento material, é preciso o alimento espiritual. E é assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas o progresso que cada homem cumpre individualmente durante a sua vida é bem pouca coisa, imperceptível mesmo num grande número. Como então a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e a reexistência da alma? As almas, indo-se cada dia para não mais voltarem, a humanidade se renovaria sem cessar com os elementos primitivos, tendo tudo a fazer, tudo a aprender. Não haveria, pois, razão para que o homem fosse mais avançado hoje do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que, a cada nascimento, todo o trabalho intelectual estaria por recomeçar. A alma, ao contrário, voltando com o seu progresso realizado e adquirindo cada vez alguma coisa a mais, é assim que ela passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Se Deus houvesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros estariam atrofiados. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso, lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Desta maneira, serás o filho das tuas obras. Delas terá o mérito e serás recompensado segundo o que tiveres feito. com Chico Xavier. A água da paz. Nos primeiros tempos de atividade como médium em Pedro Leopoldo, Chico aborrecia-se quando algumas pessoas, ainda que amigáveis, discutiam acaloradamente sobre sua mediunidade. Numa dessas ocasiões, viu sua mãe desencarnada, Dona Maria João de Deus, que o aconselhou a evitar os atritos, usando a água da paz. Animado, o médium procurou o medicamento nas farmácias da cidade e até em Belo Horizonte, infrutiveramente. Na primeira oportunidade em que a mãezinha veio até ele, comentou com dificuldade. Ela sorriu. O remédio está em sua casa, ao alcance de suas mãos. Quando alguém lhe provocar irritações, pegue um copo d'água, beba um pouco e conserve o resto na boca, sem engolir. Enquanto durar a tentação de responder, deixe-a banhando a língua. Essa é a água da paz. Renovando atitudes. Todos são caminhos. Por que essa porta tão estreita, que é dada ao menor número transpor, se a sorte da alma está fixada para sempre depois da morte? É assim que, com a unicidade da existência, se está incessantemente em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se amplia. Sérgio, o que o Hamed nos traz a respeito de todos são os caminhos? Esta citação é do capítulo 28, aliás, 18, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o Hamed traz para nós que também os caminhos inadequados que tomamos ao longo da vida são parte essencial da nossa educação. A cada tropeço é preciso aprender, levantar novamente e retomar a marcha. Tudo o que sabemos hoje, aprendemos com os acertos e erros do passado. E cada vez que desistimos de alguma coisa por medo de errar, estamos nos privando da possibilidade de evoluir e viver. A estrada por onde transitamos hoje é nossa via de crescimento espiritual e nos levará a entender melhor a vida no contato com as múltiplas situações que contribuirão com o nosso potencial de progresso. Devemos, no entanto, indagar de nós mesmos: será este realmente o meu melhor caminho? Porventura é correta a senda por onde transito? É justa a observação e tem propósito nossas dúvidas. Por isso, raciocinemos juntos. Se Deus, perfeição suprema, nos criou com a probabilidade do engano, modelando-nos de tal forma que pudéssemos encontrar um dia a perfeição, é porque contava com nossos encontros e desencontros na jornada existencial. Se nos gerou falíveis, não poderá exigir-nos comportamentos sempre irrepreensíveis, pois conhece nossas potencialidades e limites. Se a criatura, como nós, aceitamos as falhas dos outros, por que o Criador, em sua infinita compreensão, não nos aceitaria como somos? Pessoas não condenam seus bebês por eles não saber comer, falar e andar corretamente. Por que espíritos ainda imaturos pagariam por atos e pensamentos que ainda não aprenderam a usar convenientemente pela sua própria falta de madureza espiritual? O que pensar da misericórdia divina que permite que as almas escolham seu roteiro de acordo com o livre-arbítrio e depois cobrasse aquilo que elas ainda não adquiriram? A divindade é puro amor e sabe muito bem de nossos mananciais espirituais, mentais, psicológicos e físicos, ou seja, de nossa idade evolutiva, pois habita em nosso interior e sempre suaviza nossos caminhos. Efetivamente, nosso caminho é o melhor que podíamos escolher, porque em verdade optamos por ele, na época, segundo nosso nível de compreensão e de adiantamento. Se, porém, achamos hoje que ele não é o mais adequado, não nos culpemos, simplesmente mudemos de direção, selecionando novas veredas. A trilha que denominamos errada é aquele que nos possibilitou a aprendizagem e o sentido de nosso melhor, pois, sem o erro, provavelmente não aprenderíamos com segurança a lição. Ninguém nos condena. Nós é que cremos no castigo e por isso nos autopunimos, provocando padecimento em nossos gestos mentais. Mesmo aquelas trilhas que anotamos como caminho do mal não são excursões negativas de perdição perante a vida, mas somente equivocadas opções do nosso livre-arbítrio, que não deixam de ser reeducativas e compensatórias a longo prazo. Cada um percorre a estrada certa no momento exato, de conformidade com seu estado de evolução. Tudo está certo, porque todos estamos nas mãos de Deus. Eventos Espíritas. Dando continuidade à quinta semana espírita e à Feira do Livro Espírita Chico Xavier, que está se realizando nesta semana, do dia 9, domingo passado, até amanhã, domingo, dia 16, temos um seminário amanhã, hoje, aliás, sábado, dia 15, às 14 horas, com Vanderlei Soares de Oliveira, com o tema A Construção do Afeto na Convivência Espírita. Amanhã, dia 16, domingo, às 8h30 da manhã, o encerramento da Semana Espírita com outro seminário do Vanderlei de Soares de Oliveira. Tema, Escutando Sentimentos, a atitude de amar-nos como merecemos. Este evento está sendo transmitido via internet através do site www.adde.com.br/Fonte Viva. Ouça o evento através da internet. Temos também as promoções deste mês. Dia 22 de setembro, no próximo sábado, um jantar beneficente, realização do Centro Espírita Francisco de Assis, que será em suas dependências, às 20 horas, ao preço de R$ 10,00 por pessoa, sendo que o refrigerante não está incluído. O cardápio será frango crocante, arroz e saladas. Convites podem ser adquiridos conosco, aqui na rádio, deixando o recado e a gente entra em contato para a devolução. Temos também, dia 29 de setembro, nas dependências da União das Sociedades Espíritas, o Chá Beneficente, realização da Associação de Divulgação da Doutrina Espírita, a DDE, sendo que este evento se dará às 15 horas, com atrações musicais, palestra do Dr. Aguinaldo Vasconcelos, desfile de moda. Esta realização será ao preço de R$ 20,00 por pessoa. Também os convites estão à disposição conosco, telefonando para a rádio e deixando o seu número para que a gente retorne. Comunicamos ainda que os sites que estão à disposição para que o movimento espírita seja conhecido por todos aqueles que demonstrem interesse, o site da União das Sociedades Espíritas de São José do Rio Preto, www.usesjrp.org. Neste site, artigos sobre a doutrina espírita, sobre o dia a dia, o movimento espírita, as casas espíritas com os seus endereços, a sua programação, palestras, estudos, divulgações, tudo o que você necessita saber, o dia que tem uma palestra para que você possa comparecer àquele centro mais próximo da sua residência, para que você adentre a uma casa espírita para conhecer o movimento espírita. Também temos o site da Associação de Divulgação da Doutrina Espírita, sendo este www.adde.com.br, onde você poderá ouvir os programas, estes programas Fonte Viva, que já foram ao ar, e poderá entrar em sintonia com toda a informação disponível sobre o movimento espírita da região de São José do Rio Preto, Mirassol e toda a região. Nós aguardamos para que você navegue nestes sites. Também temos a programação da USE, que nós citamos agora, www.usjrp.org à sua disposição. Não deixe de participar. Chegamos ao final de mais um programa Fonte Viva, agradecendo o patrocínio da Associação de Divulgação da Doutrina Espírita, ADDE, a atenção de todos os ouvintes, contando com a sonoplastia de Jesus Carpanese, a participação do nosso colega entrevistado hoje, Orson Peter Carrara, dos colegas de trabalho, Cláudia Tedeschi e Ferdinando Galera, eu, Sérgio Bernardi, me despeço, rogando ao Senhor Jesus que nos mantenha sob suas mãos misericordiosas. Obrigado, Senhor.